ele não mata. Não mata ninguém. Se chifre matasse, cê tava morto também. Roberto Silva pra você. Chifre dói, maltrata, mas não mata. Por causa da paixão, ninguém tá isento de uma traição. Meu amigo, se você descobriu que foi traído, deixa a tristeza pra lá, venha pra mesa do bar e venha beber comigo. Chifre não mata. Se matasse, cê tava morto também. Chifre não mata, não mata ninguém. Se chifre matasse, cê tava morto também. Chore não que ela volta. Chifre dói, maltrata, mas não mata. Calma aí, viu? Por causa da paixão, ninguém tá isento de uma traição. Meu amigo, se você descobriu que foi traído, deixa a tristeza pra lá, venha pra mesa do bar e venha beber comigo. Chifre não mata. Se chifre matasse, cê tava morto também. Chifre não mata, não mata ninguém. Se chifre matasse, cê tava morto também. Chifre não mata, não mata ninguém. Se chifre matasse,